As palavras são como um cristal. As palavras, algumas um punhal, um incêndio, outras orvalho apenas. Secretas vêm em cheias da memória, inseguras navegam. Barcos ou beijos, as águas estremecem, desamparandas, inocentes, leves, tecidas são de luz e são a noite, e mesmo pálidas, verdes paraísos lembram ainda. Quem as escuta? Quem as recolhe, assim, cruéis, desfeitas, nas suas conchas puras?